andrecedesmoral.com.br. Alô, Gato Preto, é mais uma que estourou. Alô, Sensação Produções, o Zé Chicão do Piseiro. Tá viciada, né? Acostumada a levar tapa no balhão, tu quer? Tu quer levar tapa na rapa, viciada, né? Acostumada a levar tapa no balhão, tu quer? Tu quer levar tapa na rapa, tá daquele jeito? Outro jeito e nossa marra, vou aproveitar o vulco pra sarrar na tua raba. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo, ó. Oh, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco, tchaca, tchaca, tchá. Aproveita o vulco, vulco, vulco, vulco, vulco. Aproveita o vulco, vulco, pra sarrar no nosso rabo. Aproveita o vulco, vulco, vulco, vulco, vulco. Aproveita o vulco, vulco, pra sarrar no nosso rabo. Aproveita o vulco, vulco, vulco, vulco, vulco. Aproveita o vulco, vulco, pra sarrar no nosso rabo. Alô, JJ Estacionamento, tamo junto, é nóis. É pra tocar no paredão. Alô, Fael Mixer. Alô, Neto Raia. Gabriel Joia. Tá viciada, né? Acostumada a levar tapa no valhão, tu quer? Tu quer levar tapa na raba, viciada, né? Acostumada a levar tapa no valhão, tu quer? Tu quer levar tapa na raba, tá daquele jeito. E do jeito que nós amarra, vou aproveitar o vulco pra sarrar na tua raba. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo, ó. Oh, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Aproveita o vulco, vulco, vulco, vulco, vulco. Aproveita o vulco, vulco, pra sarrar no nosso rabo. Aproveita o vulco, vulco, vulco, vulco, vulco. Aproveita o vulco, vulco, pra sarrar no nosso rabo. Aproveita o vulco, vulco, vulco, vulco, vulco. Aproveita o vulco, vulco, pra sarrar no nosso rabo. Alô, Golfo Pegação, tamo junto, é nóis. Alô, Carre Moedas. Alô, Capital Promoções, alô, Abilho. Estourou!